Virgínia 397, decola os 36, controle agora em 1, 19.8, bom voo. 19.8, Gafra, bom dia. Zero, zero. Sim, de manter o ponto de espera, Xané 6140. Vai, vai ter. Salvador, bom dia, azul 4207. Oi, Salvador, Gono 260, bom dia. Gono 260, bom dia, cheque 3. Baixo travado, graças a Deus, senhor. Graças a Deus, livre pouso na 10, o vento, uma centena com 13, Gono 260. Livre pouso na 10, 260. O azul 4207, bom dia, número 2 para pouso, continua aproximação e aguarda a pista livre, azul 4207. 07. Xané 6140, decola 5 autorizado, confirma. Afirma, cara. Após o Boeing da Gol, agiliza manobras, alinha e mantém inicialmente o Xané 6140. Passagem do Gol e mantém no 0, 6140. Uno 260 no solo de Salvador aos 40, libera a direita e chama ao solo. 121 no 19. 219, obrigado, bom dia. O Oceané 6140, vento 1000 graus com 14 nós, está livre a decolagem da 10. Livre a decolagem da 10, Oceané 6140. Pouso 4207, cheque o trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1000 graus, com 15 nós. Baixou, travou, levei pouso 4207. Ocean 6140, decola os 42, controle agora em 1, 19.8, bom voo. 19.8, 140, bom. Salvador Tower, American 239, 8 miles off runway 10. American 239, good morning. Continue approach, stand by runway vacated. Continue approach, American 239. Azul 4207, solo aos 43, direita 121, décimo 9. 219, 4207. American 239, check your landing gear, clear to land 1010, the wind is 110 degrees, 15 knots. Roger, clear to land 10 and landing gear check, American 239. American 239 on the ground, that's 46. Turn right in the call ground, 121.9. Okay, turn right, 1219, American 239. Tango Zulu autorizado iniciar ataque, reporta na papá para o cruzamento da 17. Salvador, bom dia, Papa Uniforme, Mike de Lima. Papa Uniforme, Mike de Lima, ciente autorizado, final da 17. Reporta estabilizado na final da 17. Ô, oh, maravilha, beleza. Reportará alinhado na final da 17, Mike de Lima. O ajuste no 0 no 4. Ou no 0 no 4. Mike India Lima após o pouso, qual pátio? É o pátio do Hangar da Mata. Ciente. Tango Zulu, condições de cruzar imediato, 17. Agilizando o cruzamento após Quebec, Mike e Lima, vai chamar o solo 121.9 para o cruzamento do grande pátio. Mike de Lima ingressando na base da 17, trem fixo. O Papa é Uniforme, Mike, Índia Lima, o vento 100 graus com 1.612 de nós, está livre pouso, pista no 7. Livre pouso, pista no 7 na final, Mike, Índia Lima. Tenente, o Mike em Índia Lima, solo ao 5-3, autorizado até a bata. Oi, Salvador. Perfil 5595, próximo ponto espera pronto. 35595, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 17, correção da 10, o vento 100 graus com 14 nós. Bom dia, alinha e decola, obrigado. Cinco decola aos 56, controle agora em 119.8, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Chamei na final de 3 milhas, Whisky Kilo Zulu. Quilo Zulu, autorizado pouso no 7, o vento uma centena com 13 nós. Salvador, bom dia, Gondo 738, hoje está bem aqui, né, marcador de chá. Estou 738, cheque trem, 1-0, livre pouso, vento uma centena com 14 nós. Livre pouso na pista 1-0, trem baixo travado, Gondo 738. Zulu no solo 09, backtrack, reporte pista livre. Chegou no 738, solo aos 12, ao livrar à direita, solo 219. Solo 219, livrado. Oi, Salvador, bom dia, gol 1-250, final, pasta dura. Juliette, estamos o Lua ali em decola, separada, a partir da Charlie. Ok, livre ingresso e decolagem, vento 090 graus, 15 nós, Juliette, estamos o Lua. Gol 9250, continua a aproximação e guarda pista livre. Guarda pista livre 9250. Alexandre Zulu decolado aos 14, chame 1208, correção, 119.8, Gilete Tango Zulu. 119.8, Gilete Tango Zulu. Gol 9250, check trem livre pouso, vento 080 graus com 15 nós. Baixado travado, passou externo, gol 9250, livre pouso, pista no zero. Algum reporte de rajada? Confirme. Algum reporte de rajada? Não, negativo. O vento está variando aqui de 10 a 19 nós, ok? Positivo. Oi, Salvador, bom dia, Terra 3198, passa passadinho para baixar travado. Ok, 3198, número 2, continua a aproximação e aguarde de pista livre. Sim, está aguardando. 9250 no solo 17, time solo 219 a livrar à direita. 219, bom dia. Então 3198, check trem, livre pouso 90, vento 090 graus, 149. Livre pouso, baixar travado 3198, livre pouso 90. Tá, Romeu, Eco Delta, Eco Delta. Tensões de pouso é 17? Já me encontro na final visual com trem baixado e travado, cabeceira 17. Ok, chame na final de 3 milhas, o Romeu Eco Delta. Chamo na final de 3 milhas, Delta. No solo 19, libera a direita, chame solo 219. Direita 219, tá 3198. Tá, eu tô numa final curta de 2 milhas visual, tá embaixado e travado. Ok, Romeu Eco Delta, o estado. Autorizado o pouso na pista 17, vento 090 graus, 149. Entendi. Poderia confirmar o ajuste? 1014. 1014, Beto. Romeu Eco Delta, no solo 22, qual será o estacionamento? Ok. Autorizado o backtrack. Táxi até o pátio 4 na minha escuta, reporte pista livre. Autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 090 graus, 149. Alinhe e decola 10, 0407. Bom dia. Azul 4207, decolado aos 25, chama o controle em 19.8. Controle 19.8, Azul 4207. Vivo 12260, ponto de espera 90, pronto. Zero, autorizado alinhar e decolar da 10, vento 090 graus, 149. Alinha decola, pista 10, 12260. Estimativo, decolou os 3, 2, 19, 8. 19, 8. Controle, Gol no 260, decolou na saída pouca, boa tarde. Gol no 260, contato radar, datado nível 370, vai direto pro campo. Sobe ao 370, rumo de pouca, 260, decolou. O Gol no 777, Porto Seguro, tem o 340 já aprovado, copia? Estimativo, Afirmativo. Plano 777, autorizado Porto Seguro, nível 340, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza...